Testamento, afirmativa de que no final dos tempos, que a melhor tradução seria no final do ciclo, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, demonstrando que no final do ciclo de provas e expiações, na passagem para o mundo de regeneração que está bem próximo, nós teremos um avanço, uma presença da mediunidade, as pessoas muito mais sensíveis às influências espirituais. Do mesmo modo, os meios de comunicação de massa nos levam tragédias 24 horas por dia e passamos por uma verdadeira lavagem cerebral. Quem assistiu os noticiários de hoje, meus amigos, e não ficar com depressão, esse é que está doente. Está doente da indiferença, porque são tragédias atrás de tragédias. É importante, portanto, sabermos filtrar essas notícias e compreender, graças aos ensinamentos da doutrina espírita, que o sofrimento na Terra é passageiro, é natural, é necessário muitas vezes para o nosso autoaprimoramento e que Deus só permite o mal porque sabe que dele nascerá um bem maior. Então, se sofrermos de depressão, sabemos, portanto, que ela estará nos auxiliando a fazer essa grande jornada ao mergulho, ao mundo íntimo, a questão 919 de O Livro dos Espíritos, a importância do autoconhecimento. Vai nos obrigar a parar, vai nos obrigar a refletir sobre nossas vidas, para que possamos então dar esse gigantesco salto, como Francisco de Assis deu, Divaldo Pereira Franco e tantos outros gênios da humanidade. Vamos ver, portanto, que mesmo depressivos poderemos sim ajudar a humanidade. Ludwig van Beethoven, dizem que por volta da Sexta Sinfonia, a Pastoral, Beethoven foi acometido de uma surdez progressiva e já não escutava nem mesmo os sinos da igreja. Eu ia pedir que os nenenzinhos pudessem aguardar ali fora, é porque a gente está gravando, senão vai ficar registrado aqui. Pode ser? Tem uma salinha ali do lado de harmonização para as crianças. Você providencia lá, Bittencourt, auxilia lá as mães? É só por conta da gravação, tá, pessoal? Eu agradeço. E como a gente está sem microfone, né, e talvez alguns dos senhores não estejam conseguindo ouvir como gostariam, talvez. A gente agradece a compreensão, né? Temos ali salinhas ao lado. Precisamos, aliás, de voluntários. Quem gostaria de ficar com as crianças ajudando? Muitos pais e mães não podem vir para as palestras aqui no Sudoeste porque não tem com quem deixar seus filhos. Então, fica aqui o convite. Nosso irmão Batista, o coordenador, pode ser procurado ao final. Quem tiver experiência com evangelização infantil e puder ficar com as crianças durante o intervalo, durante a palestra, fará um grande bem para o restante da maioria. A gente pode fazer um rodízio para que a pessoa também participe. Poderemos até dar um brinde. Quem ficar lá, eu já dou uma sugestão aqui, pode ganhar um CD ou um DVD, a sua escolha, de onde nossas palestras, tá bom? Quem quiser essa tarefa, tem até remuneração em forma de esclarecimento de palestras, tá bom? Fica o convite para quem puder ajudar, tantos pais com crianças novinhas, né? E com aquele amor, com aquele develo, aquele carinho, gostariam de estar participando das palestras. Então, nós queremos dizer que Beethoven, mesmo depressivo, mesmo surdo, nos deixou a Nona Sinfonia, ó de alegria, a composição mais extraordinária de toda a humanidade. Então, a depressão é um mal.